Você chega com os amigos, faz um tipo que me agrada, faz de tudo pra chamar minha atenção. Passa a mão pelo cabelo e me olha pelo espelho, faz de tudo pra chamar minha atenção. Casal da mesa ao lado, beijos e abraços apertados, eu querendo te dizer muito prazer. E na fantasia do momento, quem de nós vai resistir mais tempo? Meu olhar procura o teu mais uma vez. Posso me conter, nem um toque eu querendo dizer muito prazer, nem um toque eu sonhando, sonhando com você, nem um toque eu querendo dizer muito prazer. Você está ouvindo Nova Paranaíba, a rádio que você gosta. Canal 234, 94.7 MHz. Nova Paranaíba, a rádio de Itumbiara. Emissora do Grupo Rádio Vaí Miranda Machado. Óticas Carol, óculos de qualidade prontos a partir de 5 minutos. Informa a hora certa. 12 horas e 7 minutos. Começou nas Óticas Carol, a promoção mais aguardada do ano. Você ganha o desconto da sua idade nas armações selecionadas no interior da loja. É isso mesmo. Nas Óticas Carol, o desconto que você ganha na sua armação é igual a quantos anos você tem. Se você tem 100 anos, a sua armação sai de graça. Acima de 100 anos, não devolvemos o dinheiro, hein? Só nas Óticas Carol, comprando o óculos completo, você paga menos na armação com o desconto da sua idade. Em Itumbiara, na Rua Paranaíba, número 389 no centro. Óticas Carol, óculos de qualidade prontos a partir de 5 minutos. Você já se cadastrou no Clube de Vantagens do Supermercado Campeão? São descontos exclusivos e ofertas imperdíveis todos os dias para você aproveitar. Dá para se cadastrar na loja ou através da bio no Instagram. Depois é só informar o CPF no caixa e pronto. Você já está participando. Ah, é gratuito e super seguro. Venha você também fazer parte do Clube de Vantagens do Supermercado Campeão. E tem a economia garantida todos os dias. Quem tá ligado aqui? 94, 94, mais perto de você. O sucesso não para. Yeah.

sempre estar lá. Sempre igual, no espaço a solidão.